520, permiso decolagem da 10, junto uma centena com 3 aves. Quem no céu? Tá, 3 aves. Bom dia, 386, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Guardando autorização, são 3289. 3520, decolou 37, 119-35, controle da Azul. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Livre curso na 10, junto uma centena 39, altímetro 1, 3, baixado travado? Afirmo, baixado travado no 013, o ajuste tem livre curso na 10, 38, ou no meio. No solo aos 40, livre direita 121, destino a 9. Direita 129, tá 32, tá no meio. Solo Salvador, monitor, monitor, tá 32, tá no meio, levando a 34. Tá 38 no meio, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, tá 38 no meio. dia o número dela? Gol 1161, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Gol 1161, autorizado Guarulhos, nível 360, via peso 110 até Taubaté, decola da 10 após decolagem curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, transponder 5406, controle 1119, decimal 35. Direita então, autorizado 360, pela 2110 até Taubaté, após a decolagem curva à direita, na esquerda da El, Leda, Motiva. 3406 no transponder e o controle de seleção geral 35. Bom, no 61, transponder 5406. É, corrigindo, 5406. Estou com o número 61. Protegimento correto, chama pronto no gate 09. Chama aí, Leandro. Salvo, C3601, autorização São Paulo, Congonhas, nível 360. A 3601 autorizado Congonhas, nível 360, via peso 10 por base após ser conforme a alta do plano. Decolada 10 após decolagem curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5407, controle 119, decimal 35. 360 autorizado, peso 10 por base conforme. Decola do 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5407, controle 1-1935, 3601. Então 3601, o cotejamento correto, chama pronto para o pushback, acionamento do patch 3. 713. 601, autorização para acionamento da posição posterior do chipé. Calma, 3601, está livre, chama para o push. Livre, chama para o push, está 3601. Chama táxi. Está autorizado no 09, Gol 1 no 61. Tá, 3601, tá livre no parte 3, chama táxi. Livre, chama táxi, 3601. Para o táxi, Gol 1, 61, no POB, Laguna 79, Florianópolis, com 4 horas. Bom, no 161 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 e a parte 1 no Índia, no ponto de espera Turia no 8.95, altímetro no 0.3. Altímetro no 0.3, livre táxi e a parte 1 no Índia, ponto de espera Turia 1.895, bom, no 161. Só confirmando, 3601 está autorizado, feedback. Afirma, no pátio 3 está livre, chama táxi. Livre, chama táxi, 3601. Sem manutenção, passou para o frio?